voltas, ó Jerusalém. Procurai a verdade onde está. Corações endurecidos em vão, ó Senhor, o que será? Feriste, mas não sentem a dor. Os olhos não veem, não buscam o amor. Clama, povo meu, ao Senhor. Ele ouve o lamento. Traz perdão, mesmo entre as sombras, Ele é luz. Virá a cura, é a nossa cruz. Ó Senhor, não nos deixe só. Teus caminhos trarão paz, faz-nos voltar ao teu amor e ver o teu rosto, ó Pai. Como um leão feroz que ruge, o juízo vem sobre nós. Mas em ti, Senhor, há esperança. Teu perdão é nossa voz. Os ímpios se acham, mas caem em laço, pois o mal não prevalecerá nesse espaço. Caminhos trarão paz, faz-nos voltar ao teu amor e ver o teu rosto, ó Pai. Oh, que temor diante de ti, que os corações se rendam a ti. A tempestade se erguer, tua palavra é fogo a nos aquecer. E ainda que o mundo se mova em dor, teu Espírito é nosso clamor. Clama, povo meu, ao Senhor. Ele sombras, Ele é luz, virá a cura, é a nossa cruz. Ó Senhor, não nos deixe só, teus caminhos trarão paz, faz-nos voltar ao teu amor e ver o teu rosto, ó Pai. Clamor de um povo em adoração, buscando a verdade, entregando o coração. Amém.